E essa eu ofereço a todos os meus anjos. Obrigado por existirem na minha vida. Tenho tanto amor pra dar, temos tanto pra viver, tantas luas pra contar, tantas noites com você. Nos seus olhos a paixão refletiu no meu olhar, bateu forte o coração, eu não pude evitar. Que amor tão lindo nasceu do nosso olhar. Que o paraíso que Deus criou pra nossa paz reinar. Ninguém precisa entender, eu sou tão feliz com você, com você. Quando Deus une, o amor não tem fim. Quando Deus quer, nada pode impedir. Quando a paixão nasce aos olhos do Pai, os anjos dizem amém lá no céu. É teu meu coração. Temos tanto pra viver, tantas luas pra contar, tantas noites com você. Nos seus olhos a paixão refletiu no meu olhar, bateu forte o coração, eu não pude evitar. Que amor tão lindo nasceu do nosso olhar. Pra nossa paz reinar. Ninguém precisa entender, eu sou tão feliz com você, com você. Quando Deus une, o amor não tem fim. Quando Deus quer, nada pode impedir.